se sabe, mas por que tem que apanhar para aprender? Mas por que tem que bater para ensinar? Minha educação deu libertar a escravidão do seu bebê. Porque quem sabe faz toda a diferença. Marcação cerrada e punhos fechados. Meu traço, no 2 eu faço, no 3 a visão fica mais clara. No 3 a visão fica mais clara. Tudo besta, só leva peso. Aprendi que inteligente forma banda e não tem medo. Preparado para a revolução, vi assim de ser representante campeão. Tem que saber o que fazer. Trago no balaio os 4 elementos. Do outro lado do disco vem apresentar o real com a magia do improvisar. Exemplo prático, prática com teoria. Daí o hip hop que você sempre queria. Mais clara. No 3 a visão fica mais clara. Por algo demitido.